Alto-falantes. Snake. Porrada. Ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, bate com ela pra matar carinha. Cabelo colorido, de tomara que caia. Meia preta rastão, que combina com uma saia. Tudo que ela faz, os outros querem fazer. Que tal uma bebida, falece no meu apê. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. A sua festa está completa. Cabelo colorido, de tomara que caia. Meia preta rastão, pra combinar com uma saia. Tudo que ela faz, os outros querem fazer. Que tal uma bebida, falece no meu apê. Melhor exposição, que tenho no meu estande. Toda delicadinha, usando óculos grande. No pack de papel, meu lobo vai pelejar. Apoio, um fã de som automotivo.